5015 Limite ao Lock, Ocean Air 6310, permanece no 50 ao atingir. Ocean Air 6310, desça até o nível 050, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 055 ADC para 2 rapéis, 1 Xingu. Gente, 6310. Stabilizou 3662. Passando externo, torre 118, decimal, meia dúzia. 18,6, obrigado. Padre, boa noite, azul 4070, livrou na Fox. Boa noite, 4070, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Autorizado via Alfa, repartente da Juliette, com 4070. Tá 3858, reautorizado, descida para 3 alféis, altímetro 1020. 3662, boa noite, copiado já avistado, livre pouso, 10, vento, 150 graus, 10 nós, segue o trem. Achou e travou. Vamos atualizar o pouso, botão 3662. 885, ponte espera dar 10, visual canadá, marcial. 1885, sente, mantém um ponto espera e aguarda. Vai manter, igual no 885. Madrugou 1613. Prossiga. Os passageiros já foram retirados, eu vou precisar de mais segundos só para retirar a bagagem deles a bordo. E aí eu peço um novo pushback do nome, ok? Ciente. Obrigado, hein. 4070, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 01, azul 4070. Se sujeito ao tráfego, efetuar meia dúzia de pousos noturnos. Ok, gente, temos uma aproximação de 5 aeronaves K10, o Mike Bravo, informo que o senhor irá esperar em torno de 20 minutos para conseguir um circuito de tráfego. Sem problema, Mike Bravo e Yankee. Então, da presente, já faça a espera visual no setor e... Não confirmando, pode prosseguir, chame 3 milhas fora. Vou atrás 3 milhas fora, Mike Bravo e Yankee. Autorizado, autorizado a final do procedimento LS X-Way. 0060 está autorizado, repórter estabilizado. O Chanel 60. Boa noite, 885, observa a passagem do Airbus da TAM após a linha Montana 10. Está ingressando e a linha 910, boa noite, 885. São 3662, falou 55, direita 219. Direita 219, boa. 3 milhas, baixar travado, Papatango, Mike, Bravo e Yankee. Copiado, Mike, Bravo e Yankee, já avistado, autorizado a tocar e arremeter, pistão 17, vento 150 graus, 9 nós. Após arremetido, o senhor irá prosseguir para a espera visual em Itapuã, não interferindo na final da 10. Está ciente, após arremetido, manterá. Espera em Itapuã, confirmando a mil pés, sem interferir com 10. Mike, Bravo. Correto. Reforço. Mike, Bravo, informe. Agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 18,6. Torre, boa noite, o Papatango, Mike, Bravo, uniforme. Mike, Bravo, uniforme. Boa noite, continua a aproximação, intenção de pouso 10 ou 17. Seria 17, se estiver livre a 17, seria 17. Copiado, então aguardando para modificar a regra de voo, prosseguindo então pelo circuito de tráfego à direita para 17, Mike Bravo Uniforme. Uniforme, só confio, não tem um tráfego na final da 17 aí agora? Afirmativo, tá, o tráfego vai prosseguir para toque arremetida e após vai prosseguir para esfera visual sobre Itapuã, não interferindo na final da 1-0. Não, só para informar se ele já está na final, está quantas milhas ou está pousando? Acabou de tocar na cabeceira. Ah, então nesse caso eu vou propor um cancelamento e prosseguir então para 1-7 também. Mike Bravo, uniforme modificou a 56, prossegue circuito de tráfego à direita da 1-7, chame girando base para a final. Ok, chamaria então base para a final da 1-7, o Mike Bravo uniforme. Bono 885, decolou ao 57, chama o controle 1208. Bono 208, obrigada, boa noite, Bono 885. Mike Bravo Yankee, tocou e remeteu aos 57, prossegue então para a esfera visual em Itapuã, não interferindo na final da 1-0. Sequência agora é de mais 3 aeronaves. Está ciente, Papa Tango, Mike Bravo Yankee. Nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. Tem 360 na Dael, após Leda, direto Bridge, gol 1-885. No basão no set, com o trem baixo checado, Mike Bravo e uniforme. Copiado, Mike Bravo uniforme, livre pouso 1-7, vento 1-3, 0 graus, 1-4 nós. Autorizado pouso 1-7, Mike Bravo uniforme. Oxanema, empresa 1-0, agora torre 1-8, décimo momento de bom pouso. 8-6, obrigado, até logo. Está brisado? Não, ainda não. Vou formar um pouquinho mais esquerdo. 310 estabilizado no ILS. 6310, boa noite. Condição de aproximação, reporte no externo, apenas para informação, temos um tráfego à direita no litoral ou no mil pés. Realizando espera, não interferirá na sua aproximação. 6310. Gente, muito obrigado. Deixa a informação. Confirmado 5827, sente a informação X-Ray, autorização Galeão 360. Sente o 5827, autorizado Galeão, nível 360, VIP Resolu 1-0. Saída da ELE da Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5107, coteja. Para 3 Jovens, altímetro 1020. 2209, descendo para 3 Jovens, 1020. Da 1-0, curva direita, controle 208, transponderzinho 1-0-7, 7-7, 7-7. Protejamento correto, chama para pushback e acionamento. Táxi então, se Deus quiser, 1-6-1-3. Temos 1-2-9 a bordo, 3-50 e alterna com 20. Gente, 1-2-9 a bordo, altímetro 1-0-2-0, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1-9-6, bom voo. Índia Alfa, 1-0-2-0, no ponto de espera a chamar a torre 18-6-2. Obrigado, 6-1-3. Agora torre 1-1-8, décima meia dúzia de Mombosa. 18-6, uma boa noite, volta mais 3-8-5-8. Travado, passou o externo, Ocean 63, 1-0. A Fatango Osta Serra Whisky, autorizado a tomar o procedimento ILS Axueda, separa 2 Opens, altímetro no 020. Completa a redução 1809, segue tráfego na aproximação 9 milhas. Airbus 320 com 1509 de ground. Continue, reporte externo. Positivo. Gente, fazendo reporte externo, 3850. Seu controle? Ó, ciente, o Oscar Serruiz. Oi, Salvador, muito boa noite. Voo no 613, tá? Próxima ponte de espera, dona 0, pronto pra decolar. 613, boa noite. Mantenha um ponto de espera aguardando. Mantendo, 613. Oceaner 6310, solo 03, livre à direita, livre à chama 1219. 09. Salvador, boa noite, Oceaner 6310, liberou instruções. Boa noite, 6310, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Julie. 125, décima 1, alterna 133, décimal 25. 125, 13325, obrigada, boa noite, 85. Esposa 190, 385. Serruí está interceptando o localizador. Reduza para a velocidade de aproximação, tráfego informado anteriormente agora meia dúzia de milhas. E chama a torre 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia. Boa noite. Boa Torre Salvador, boa noite. Papa Tanguá, Sierra Luiz, boa noite. Continua a aproximação número 2. Reporte externo, informa o tráfego à direita. Aeronave 1 mil pés no litoral em espera, não interferindo na sua aproximação. Está sendo o tráfego, não vai interferir, prosseguindo. Juliette, Oceaner 6310. Taxi via Juliette, passou 612, 6310. Juliette para 612, depois full LS, baixar travado. Copiado, continua a guarda pista livre. Tan 3858, solo 06, livre à direita, livre à chama 121, decimal 9. Direita 1219, Tan 3858. Papatango Oscar Sierra Whisky, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 139. 150 com 13? Afirmativo, 150 com 139. Oscar Sierra Whisky. Salvador, OTAN 3858. OTAN 3858, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, tá 3850. Mike Bravianchi, mais uma espera. Mike Bravianchi, avisa a aeronave na final da 1-0. Afirmativo. Ok, seguinte. Após a mesma, iremos autorizá-lo, o senhor prosseguir, para um circuito de tráfego à direita da 1-7. Ainda mantém, espere e aguarde. Está ciente. Para o Mike Bravo Uniforme, ou correção Yankee, tanto faz, a 17 ou a 1-0, foi mais fácil para a torre. Ok, na 1-0 infelizmente não será possível, nós temos a aeronave para decolar e iria conflitar muito, então preferível a 17. Positivo, sem problema, 1-7 então, aguardando o Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, autorizado o cruzamento da final da 1-0 para prosseguir circuito de tráfego à direita da 1-7, chame girando base para a final. Reportar base para a final pelo circuito pela direita da 1-7. Mike Bravo Yankee. Gol 1-6-1-3, a linha E mantém pista 1-0. A linha mantém 1-0, gol 6-1-3. Solo Salvador, trip 5-2-1-6, está pronto para o táxi, com 3 horas e 40 de autonomia, 64 no POB, alterna Salvador. Isqui, solo 09, livre à direita, livrar, vai prosseguir via Alfa, Delta, chame na Delta para ingresso na 1-0 novamente. Alfa, Delta, vai chamar para ingresso na 1-0 novamente. E a Juliette, portão número 3. Juliette 3, tá 3850. 2-1-6, altímetro 1-0-2-0, ciente 64 a bordo, táxi via parte principal, reporte através do portão 6-12. Reportará através do portão 6-12, 5-2-1-6. Solo para Matanguasta, Sérgio Luiz. Portante da Juliette. Para atravessar a pista positiva. Se considera a instrução, a Sierra Whisky vai seguir via Alfa e Delta. Na Delta chama para ingresso e táxi via pista. Ok, na Delta chama. Base pela direita da 1-7, contra a embaixada travada. Copiado, Mike Bravianchi. Prolongue a perna do vento e aguarde para girar a base. Mike Bravianchi. 5-2-1-6. 5-2-1-6, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Via Índia Alfa no ponto de espera Torre 118-6, 5-2-1-6. A Whisky, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado o ingresso na 1-0, prosseguindo até o pátio de autoridades, atentando ao follow-me. vai estar ingressando, passa, e vai tentar recuperar o parque de autoridade. 398, gente da X-Ray, tá cruzando o 190 para o 150 a... Gol 1398, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050, uma chegada à mare. Altímetro 1020. 050 na mare, está 64 bits de gol, 1398. Boa noite, Trip 5216, no ponto de espera da 10. Trip 5216, boa noite. A linha E mantém, pista 10. A linha E mantém 10, 5216. 10, gol no meio, 3. Romeu, meu nome é, me prossiga. Solicito autorização para Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 400. Pode informar o pátio que se encontra? Tá no pátio, tá na geral, a intenção é decolar 10. Graus 9, nós, segue o trem. Baixar travado, Mike, Bravo, Yankee. É autorizado, toque arremetida. Após a arremetida... Após a arremetida, o senhor vai prosseguir para mais um circuito de tráfego à direita, aguardando ingresso na perna do vento. Mike, Bravo, Yankee. Vida saída, controle 1208, transponder 5032, fracionamento. Pronto para acionamento, confirme. Afirmativo. Protejamento correto, livre acionamento, chama para o táxi. Vou chamar para o táxi, Romeu, Romeu, November. Trip 5216, vento no 50 graus 9 nós, livre decolagem 10. Está iniciando 5216. Vai efetuar o whisky para o 10. Copiado com a autorização. Gente, mantendo a chegada na sua escuta, 604. No meio, decolou o 5, chama o controle, frequência 1208. Controle 1208, graças. 2 Salvador, muito boa noite, é o Trip 5216. Trip 5216, contato radar na decolagem, tudo para o nível 170 na saída Puca, transição Caju. Ciente, 5216. Yankee tocou e remeteu os 1-5, curva à direita, ingresso no circuito, reporte para a base. Está feito, curva na direita, reportada para a base. Mike Bravo Solo, Romeu, Romeu November, pátio geral, pátio 3, com 06 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Serra Bravo, Charlie Fox. Gente, confiando apenas pessoas a bordo. 06. Gente, meia dúzia a bordo, altímetro no 020, táxi via pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da torre 1-noite, decimal 6, bom voo. Centro autorizado via pátio 3, Índia, pátio principal, no ponto de espera 118-6, Romeu, Romeu 90. O Yankee Livre Toque arremetido da 17, vento 140 graus com 9 nós. Mike Bravo Yankee. Externa 126, decimal 0. Aqui é 128, decimal 0. O 1398, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, desça para 2 ou 10, altímetro no 020. Reporte estabilizado. Estabilizado o X-Ray. Baixando para 2000, com amarelo estabilizado, gol no 398. Gol no 604, reautorizado, descida para 4000 pés, altimetro no 020. 4000 pés, 1021, no 604. Autorizado o whisky para o ano 604. Afirma, após o ITAP, desça para 2500 pés na proa do Serra Vitor 366, gol no 604. Afirmativa, após o ITAP, então voo 366, 604. Salvador, WebJet 5827, posição 4 para pushback, saneamento. Aguarde 5827, temos aeronave, vai passar na retaguarda. Vai, Mike Bravo Yankee, tocou e arremeteu aos 20. Autorizado com vai esquerda, prosseguindo então o circuito de tráfego padrão. Missão em girando base para a final. Reposta lá, Patango Mike Bravo Yankee. Dael Leda Bride. Dael Leda Bride, muito obrigado. Salvador, boa noite, Oceané. 6201. Boa noite, 6201, prossiga. Rio de Janeiro. Seja previsto que saia o Leda Bridge, aguarde, número 2 para a cópia. Não aguarde. Objeto 527, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 527. Lembra, autorizado a linha e mantém 10.